Toma cuidado que eu te rei, porque tu não és meu tio. E contigo não fiz pé, pode dar macharé. E o banzé eu sempre vi, pois não me fica bonito exemplar uma mulher. Quem avisa teu amigo é, tudo acaba nesta vida, até mesmo a paciência. E quando qualquer mulher fica sendo oferecida, é pela conveniência. Toma cuidado que eu te amei, porque tu não és meu tio. E contigo não fiz pé, pode dar macharé. E o banzé eu sempre vi, pois não me fica bonito exemplar uma mulher. Nada tu possui para me dar, tu nasceste muito pobre, nem podes gastar pintura. Nada tens para mostrar, não herdaste sangue nobre e abusaste da feiura.